posso dizer que resisti. Firme e forte na arte, correndo atrás de um sonho sem me juntar à mediocridade. Minha visão é que tudo se vague, tem seu preço. A minha honra não será comprada, honrando minha tribo. Muitos acham que é só fazer o bolo. Eu vim pra mostrar o valor do trigo. Vagabundo de ser do rap, eu sou. Mas esqueceu quais raízes que se manteve. É uma arma apontada pro C. Não considero MC quem disse que é evolução. Rap na TV. Posso falar que sou totalmente contra. Contraindicação, ah, pronta. Então não afronta e não aconselhe. Você pode apontar o dedo, só não reclame se ficar sem ele. Resistência pra mim, resistência pra mim. É só bater no peito e continuar algoz. A voz que dá sentido e exemplo pra rapa. Não é a mais ouvida, é a que honra. E vocês acham que se destaca? Se pra subir vai ser preciso eu me vender, vou manter minha resistência e deixar os vermes se fuder. Se vender pra mim é igual a se render. Resistência. Esquecer os ideais rumo à decadência. Tô mais preocupado com flow, pense. Será só isso necessário pra que eu stance? Postura de vida, sinceridade sem farsa. Não foque em mensagem porque até celular passa. Preocupe-se se ela será entregue. Se não, sua empreitada não procede. Prossegue! Sem boi pros pela no mercy. Tô preparado, eu construí meu alicerce. E antes que cessem as negociações, quero deixar claro e acabar com as provocações. Sem o peso que conversos provoco, cortando mal pela raiz, assim o sufoco. Resista contra o opressor, quebre os grilhões. Lutem até cordeiros virarem leões.